Apple Home. Projeto de rádio da Escola Profissional Apto Oliva. Apple Home. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Apple Rádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Apto Oliva. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Boa tarde, bem-vindos a mais uma temporada da Apto Rádio aqui na Boa Nova e à nossa rúbrica Dar Voz ao Futuro, um espaço informativo da responsabilidade exclusiva da Apto Oliva, Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil. Neste primeiro programa começamos precisamente com o aniversário da escola. Esta sexta-feira, dia 11, a Apto Oliva está mais uma vez de parabéns, faz 31 anos que a escola foi criada e começa também, ou dá ainda início a uma nova década que promete vir com novos desafios, novos projetos e também certamente com novas metas. Para nos falar deste momento que a escola profissional está a viver, connosco está o diretor executivo da Apto Oliva, o professor Daniel Diniz Costa. Muito boa tarde, Daniel Diniz. A Apto Oliva comemora esta sexta-feira mais um aniversário, o 31º, com a presença desta vez da Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. Ainda há pouco mais de 15 dias a escola também inaugurou as novas instalações em Tábua, com a presença do Ministro da Educação. O ano letivo não podia começar da melhor maneira. Então, boa tarde a todas e a todos, todos aqueles que nos ouvem, à comunidade educativa da Apto Oliva, a todos os oliveirenses e todas as pessoas que ouvem a Boa Nova pela região. Antes de mais, congratular-me por continuarmos este projeto do Apto Rádio. Iniciamos hoje uma nova temporada. Este é um projeto que tem como objetivo claro, obviamente, para além da questão pedagógica e da questão do ensino, do tipo de ensino que nós queremos na Apto Oliva, obviamente também motivar alunos, docentes, para novas formas de comunicação e também, no fundo, no seu dia-a-dia, praticarem aquilo que poderá ser o futuro e dessa forma também motivarmos os alunos para diferentes atividades e diferentes projetos. E, portanto, congratular por estarmos hoje, quando estamos a comemorar o aniversário, a iniciar uma nova temporada do Apto Rádio. Relativamente a este ano letivo, é verdade, o ano letivo felizmente começou bem, tem estado a correr muito bem, tivemos um grande número de alunos, ainda ontem estávamos a fazer o balanço do número de novos alunos que entraram este ano na escola e inscreveram-se este ano na escola, 99 alunos, portanto, e ainda certamente existirão inscrições até ao final do ano. Portanto, também foi mais um ano em termos daquilo que são, que é a entrada de novos alunos para a escola, também foi um excelente ano. E superou as expectativas, sim, porque nós até, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser a diminuição do número de alunos que frequentam o nono ano, não é expectável que se mantenha sempre este nível de angariação de alunos. Ainda assim, correu bem e, portanto, iniciámos o ano com 5 turmas, com o mesmo número de turmas do ano passado, com vários cursos profissionais a funcionarem, quer em Oliveira do Hospital, quer em Tábua, e, portanto, foi um excelente início de ano letivo em que cumprimos aquilo que eram os nossos principais objetivos para o início do ano letivo na Apto Oliva. Depois, como bem disse a Margarida Prata, é verdade que foi um início de ano bastante, bastante desafiante, até porque, num curto espaço de tempo, já fizemos uma série de atividades que muito nos têm orgulhado. Desde logo a inauguração das novas instalações em Tábua, era um anseio, um desejo da comunidade da Apto Oliva, ter umas instalações melhores e com mais condições de ensino e de aprendizagem em Tábua. Isso foi conseguido com o objetivo, também com a participação e com o empenho do município de Tábua, quem também já agradecemos por esse empenho, e portanto fizemos essa inauguração. Os alunos já estão a frequentar desde o início do ano letivo as novas instalações. Temos também uma sala high-tech, que é uma réplica da sala existente em Oliveira do Hospital, uma sala multimédia, uma sala de prática simulada de saúde. Portanto, temos um espaço totalmente novo, construído de raiz para a escola e, portanto, temos todas as condições para termos excelentes resultados ao nível escolar dos alunos, mas também ao nível daquilo que são as condições que nós queremos dar aos docentes e, portanto, temos em tábua hoje, se calhar, das melhores instalações da região no que diz respeito ao ensino profissional, não só porque são novas, mas porque também foram equipadas de forma a que tenham todas as melhores condições de aprendizagem todos os alunos que estão no polo de tábua. E também dizer que com isso já conseguimos algo que nunca tínhamos conseguido em Tábua, que foi abrir duas turmas no polo de Tábua, que se calhar também já é o reflexo daquilo que são, obviamente, a melhoria das condições. É verdade que teve o Sr. Ministro da Educação, que também muito nos honrou com a sua presença, mas acima de tudo é importante que quem governa e quem está nas instituições, percebendo aquilo que tem a ver com a educação, venha ao terreno e perceba o trabalho que é feito pelas escolas, não só por termos instalações novas, mas por tudo aquilo que elas significam depois em termos futuros. E ficámos muito agradados por perceber que, para além de vir inaugurar umas novas instalações, o Ministro da Educação conhecia bem aquilo que é a realidade da Heptoliva, e são palavras dele, não foram palavras nossas, ele que tropeça na Heptoliva em vários concursos, em vários projetos, em vários debates, em vários fóruns, o que quer dizer que realmente a Heptoliva, com o seu trabalho, vai tendo reconhecimento a todos os níveis. E, portanto, nesse aspecto foi um excelente início da noitiva. Acho que foi uma boa prenda antecipada de aniversário, estas novas instalações em Tábua. E agora temos um novo desafio, que é a comemoração dos 31 anos da escola. Fizemos sempre também questão de fazer essa comemoração com toda a comunidade educativa. É importante envolver as pessoas e também não só os alunos, os docentes, os não docentes, mas os nossos promotores, as autarquias, as empresas, as associações, as freguesias, juntas de freguesia, nestas comemorações, porque também, no fundo, é o dia em que nós reconhecemos o trabalho de todos. E é o dia em que as pessoas percebem que o trabalho que se faz na Heptoliva não é feito pela direção, não é feito pelos docentes, não é feito pelos alunos, é feito em conjunto por todos. Isso tem sido também, se calhar, a chave daquilo que tem sido o sucesso que temos alcançado na escola. E pronto, e vamos já amanhã comemorar com toda a vontade e empenho e com todos os reconhecimentos os nossos 31 anos numa sessão solene, que, como foi dito, contará com a presença de mais um membro do Governo, neste caso a Secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, que já tinha estado em Tábua, e também foi essa uma das razões para o convite, foi o facto de ter estado em Tábua quando as instalações da Heptoliva ainda estavam a ser construídas, e portanto agora convidámos para já ver que as instalações estão construídas e também para, obviamente, nos trazer aquilo que entende e vir conhecer aquilo que é a realidade da escola no seu todo. Essa dinâmica que acaba de referir, é isso que tem distinguido também o percurso desta escola profissional? É essa dinâmica que querem continuar a imprimir nesta década que têm designado de 30-30? 30-30, é isso mesmo. O nosso signo é este. É obviamente, nesta década que iniciámos há 2 anos atrás, preparámos aquilo que será o futuro da educação, do ensino profissional, para uma década. E esta dinâmica faz parte, temos um conjunto de objetivos e desafios que temos vindo a conseguir cumprir, e eu acho que esta dinâmica tem muito a ver também com a nossa forma de estar na escola. É uma escola inconformada, é uma escola que está sempre à procura de novos desafios, superar objetivos que já foram, entretanto, alcançados, e estamos sempre a tentar superar esses objetivos, e portanto é uma escola que não para. E isso é o sinal de que nós estamos sempre a querer realizar coisas diferentes, coisas novas, com os pés assentes na terra, obviamente, mas com a perspectiva de que, se não nos formos adaptando às novas realidades, se não nos formos modernizando, se não nos formos atualizando, obviamente que ficamos para trás. E nesse aspecto acho que temos conseguido estar à frente em termos daquilo que são as inovações pedagógicas, as inovações tecnológicas, e portanto a escola, certamente com a vontade que temos e com o empenho que temos tido e que certamente continuará, será sempre uma escola inconformada, e portanto os nossos desafios serão sempre a cada ano diferentes, e tentaremos certamente fazer coisas diferentes de ano para ano. E estar à frente do seu tempo. Precisamente pegando nisso que acaba de dizer, na ocasião, na visita à Tábua e na inauguração das instalações da Heptoliva em Tábua, o Ministro da Educação teve a oportunidade também de ser desafiado pela Heptoliva relativamente a uma candidatura que a Heptoliva tem a um centro tecnológico especializado. Nesta matéria, a escola também concorre com muitas outras escolas, são nesta primeira fase, creio eu, mais de 300 candidaturas a nível nacional. Que perspectivas é que tem relativamente à aprovação desta candidatura, e que importância é que tem a aprovação desta candidatura para a escola? Acima de tudo, nós estabelecemos como objetivo, obviamente, ter um centro tecnológico especializado aqui na escola, na Heptoliva, que estará assediado em Évora do Hospital, mas que será um centro tecnológico para a região. Esse era um dos nossos objetivos claros. Nós, isto é no âmbito do PRR, modernização de infraestruturas de ensino, portanto, neste caso o ensino profissional, e portanto o nosso objetivo é até ao final do PRR termos este centro tecnológico especializado. Concorremos já, a primeira fase de candidaturas foi agora, e portanto concorremos já, fizemos uma candidatura ambiciosa, uma candidatura que eu acho que está muito bem fundamentada, e portanto isto é sabermos esperar, sabemos que, e também nos foi dito, e é do conhecimento público, que até as próprias, todas as expectativas relativamente às candidaturas foram superadas até pelos membros do governo. Agora a Heptoliva está na luta por este signo. Obviamente que temos a expectativa e queremos, acreditamos que, claro que sim, e que sabemos também há mais fases de candidatura, portanto não desistiremos, ainda que possa não correr como esperamos já nesta fase. Mas estamos conscientes de que fizemos bem a candidatura, que fizemos bem o nosso trabalho. E acho que esse trabalho será, de uma forma ou de outra, será reconhecido. E acima de tudo dizer que esta candidatura não é uma candidatura que seja feita só porque há esta hipótese de candidatura. Há essa necessidade, há a necessidade de modernização de instalações, a nível tecnológico, a nível das infraestruturas, mas sobretudo há uma necessidade grande de nós termos aqui na nossa região este tipo de equipamentos, porque este tipo de equipamentos são equipamentos que certamente serão úteis para os alunos, serão úteis para os professores, mas também serão úteis depois para todas as entidades da região, porque iremos ter, se calhar, equipamentos do mais moderno que há neste momento, a nível de inovação, de tecnologia, e portanto será uma mais-valia para todo um território, para toda uma região, e também é esse o desígnio destes centros tecnológicos especializados. Portanto, aquilo que nós esperamos é que, caso seja aprovada, a Heptoliva seja aqui um centro que possa agregar aqui um conjunto de alunos, de docentes, de empresas da região, porque terá todas as condições para isso. Muito bem. Pegando ainda nas declarações do Sr. Ministro da Educação nessa ocasião, ele dizia que não só tropeçava várias vezes nesta escola profissional, em vários concursos nacionais, prémios, etc. Ele dizia também que a Heptoliva constitui aqui um exemplo daquilo que deve ser o ensino profissional a nível, não só na região, como a nível nacional. Como é que se chega a este patamar? acima de tudo com muito trabalho, tal como eu disse, com muito inconformismo. E depois eu acho que o segredo é mesmo trabalharmos todos em conjunto, ou seja, nós temos uma escola que está aberta à comunidade, que trabalha com a comunidade, é uma escola que sabe adaptar às circunstâncias. Quando as circunstâncias mudam, nós rapidamente temos a capacidade para nos readaptar. E depois há este trabalho conjunto, e também se falou e fala-se muitas vezes que a Heptóliva é uma escola familiar. E é verdade, sendo uma escola com uma dimensão relativamente pequena, relativamente a outras escolas e outros agrupamentos, se calhar há uma maior proximidade entre todos e todos trabalham com o mesmo objetivo. E é este trabalho conjunto que eu acho que está no segredo daquilo que tem sido a nossa dinâmica enquanto escola. Porque ninguém sozinho consegue fazer uma escola, ninguém sozinho consegue fazer este trabalho e, portanto, acima de tudo, acho que está muito por aí. E depois também, por aquilo que nós temos feito, acho que a nível daquilo que é o ensino profissional. O ensino profissional é hoje um ensino que tem estado em constante valorização e isso é dito por todos. Nós aqui acho que se calhar um dos melhores trabalhos que fizemos em termos daquilo que é o ensino profissional foi obviamente quebrar aqui alguns preconceitos que existiam, mudar algumas mentalidades relativamente àquilo que era a percepção que havia do ensino profissional, e temos hoje, por exemplo, uma grande maioria, uma larga maioria dos alunos que hoje ingressam na escola são alunos que vêm diretamente de percursos de nono ano, percursos de sucesso. E, portanto, escolhem a Heptóliva, é uma via de ensino, tal como é o científico humanístico, tal como é o ensino técnico e artístico. Portanto, é uma via que está em pé de igualdade com qualquer outra via de ensino e, portanto, é mais uma oferta que os alunos têm, uma oferta válida, e que também sabem que na escola, para além de todas as condições que têm, têm hoje uma mais-valia, que é termos uma escola que tem uma média de alunos que depois vão para o ensino superior. Este ano já fizemos, até ao momento, temos 25% dos alunos que foram para o ensino superior, portanto é muito acima da média nacional, e também aumentámos a média relativamente ao ano passado. Acho que é uma realidade interessante. Depois também há aqui uma outra realidade, é que desses alunos que foram para o ensino superior, 40% desses alunos foram para a ESTCO, o que quer dizer que se tem feito também este trabalho de haver aqui esta concertação de oferta para que os alunos, para além de estarem aqui em termos daquilo que é o ensino profissional na nossa região, depois também fiquem no ensino superior na região. Portanto, são dados interessantes e que também nos fazem pensar que realmente este é o caminho, e este é o caminho também que queremos continuar a seguir, porque tem dado bons frutos. Sim, precisamente. Relativamente ao dia de hoje, do aniversário, vão ser entregues, vão ser, de certa forma, também homenageados os alunos que concluíram os ciclos de formação na escola e aqueles que, de alguma forma, também se distinguiram pelas suas notas. Quer a empregabilidade, quer o número de alunos, como acaba de referir, que ingressa no ensino superior, tem sido também uma preocupação constante ao longo do percurso formativo na escola. Sim, é fundamental, porque não basta chegarmos ao final do ano letivo e ter bons índices de conclusão se depois não houver empregabilidade e se esses alunos depois não forem trabalhar nas suas áreas. E também não nos serve muito eles terem bons resultados escolares e depois, tendo hipóteses para o ensino superior, vão para outras vias ou não possam seguir para essa via de ensino. E, portanto, o que eu acho que aqui é de assinalar é que nós temos feito o acompanhamento e estamos a criar este ano, ainda durante este ano letivo, iremos criar um gabinete mais orientado para a orientação vocacional e para o prosseguimento depois, quer da formação superior, se assim for o caso, ou também em termos de empregabilidade, que faça uma monitorização e também ajude aqui na comunicação que existe entre a escola e depois as empresas, porque nós temos, eu já dizia isto várias vezes, nós temos sempre no final do ano muitas dezenas de pedidos de empresas que pedem alunos daquelas áreas e depois percebemos que até há muitos alunos que acabam por nem aproveitar essas oportunidades. E se calhar tem que haver aqui uma forma também de os motivar para isso, de os orientar. Eu acho que é um trabalho que nós temos que reforçar e vamos reforçá-lo. Da mesma forma que é preciso nós, em termos de ensino superior, começamos mais cedo a perceber quais é que também são os alunos que têm essas aspirações, motivá-los para isso, ajudá-los, porque depois também sabemos que, apesar de hoje os alunos de ensino profissional terem as condições especiais de acesso ao ensino superior, que eu concordo e sempre defendi, aliás, acho que se calhar as próprias condições de acesso para todos os alunos deviam ser diferentes, mas é sempre bom que esses alunos tenham esse background que a escola lhe pode dar para depois chegar ao ensino superior e terem bons resultados. Porque o que nos dizem e das escolas superiores onde eles estão e com quem nós falamos é que são alunos que depois, quando chegam ao ensino superior, naquilo que são as componentes tecnológicas, componentes científicas dos cursos, que têm excelentes resultados porque levam já realmente bases muito sólidas. É uma componente prática que têm. Exatamente. Portanto, aqui a dificuldade para estes alunos muitas vezes não é concluírem depois os cursos e tirarem até uma licenciatura e mestrado, se assim entender, é muitas vezes o próprio acesso. E, portanto, é nisso que também nós temos que trabalhar, porque é mais uma oportunidade que nós estamos a dar a estes alunos. Portanto, adequar também a oferta formativa da escola àquilo que é a realidade da procura das empresas da região, essa também vai ser uma prioridade nos próximos tempos. Sim, já tem sido. Nós temos feito sempre esse trabalho junto dos municípios, junto dos nossos promotores, fazemos inquéritos aos alunos. Obviamente que não conseguimos ter todas as ofertas que gostaríamos de ter e não conseguimos chegar a todas as necessidades do território, até porque há necessidades muito, muito específicas, mas a verdade é que os cursos que temos conseguido em termos de oferta formativa são cursos que estão adaptados àquilo que é a realidade de desenvolvimento do nosso território. Gostaríamos de ter mais e também gostaríamos de ter uma concertação da oferta formativa diferente a nível regional. Não faz sentido, por exemplo, aquilo que acontece muitas vezes aqui na nossa região, que é escolas até do mesmo concelho terem ofertas duplicadas e depois termos aqui uma região demarcada, uma região específica que tem características muito semelhantes e que se assemelha muito naquilo que são as suas necessidades, termos cursos duplicados e ofertas formativas duplicadas. Portanto, terá que se calhar aqui haver um trabalho, já não a nível municipal, porque a nível municipal temos conseguido fazer esse trabalho, mas se calhar a um nível regional, para haver uma concertação diferente em termos daquilo que são as ofertas formativas, aquilo que são os cursos profissionais, aquilo que são as necessidades do território, e as escolas deixarem de pensar cada uma só por si e começarem a trabalhar de forma mais articulada. Acho que este é um dos desafios que nós também gostaríamos de conseguir concretizar relativamente àquilo que é a nossa perspectiva da escola, porque hoje há muitas formas de fazer. Por exemplo, nós trabalhamos com agrupamentos de escolas de Oliveira, tá, em que podemos ter partilha de recursos humanos, partilha de recursos tecnológicos, partilha de espaços, e se calhar muitas vezes basta termos, juntarmos e termos uma estratégia comum. E, portanto, eu acho que esta... parceiros e não concorrentes. Exatamente, e esse sempre foi o nosso objetivo e será sempre o nosso objetivo, até porque não faz sentido em concelhos com a nossa dimensão e mesmo na nossa própria região, andarmos aqui a concorrer uns pelos outros. O que faz sentido é termos uma oferta abrangente, que vá ao encontro das necessidades dos alunos, das necessidades dos territórios, e que as escolas possam fazer o melhor trabalho possível naquilo que são as suas ofertas. Mesmo que isso implique nós perdermos um curso, que até era um curso que era muito importante para nós, mas se esse curso estiver na região, então nós se calhar teremos outras oportunidades e outras ofertas. Portanto, eu acho que tem que ser por aí o caminho. Isto é um caminho, obviamente, que não é fácil, e a gente sabe que não é fácil, porque há aqui muitos fatores, mas que acho que já esteve mais difícil de, pelo menos, de dialogar. Portanto, acho que com diálogo, com moderação, e com os pés bem assentes naquilo que são as necessidades do território, acho que conseguiremos, se calhar, fazer aqui um projeto diferente. Nos últimos anos, a presença desta escola da Etoliva nos vários eventos da região tem sido incontornável, tem sido uma constante. É uma forma, já dissemos isto, mas esta continua a ser uma forma privilegiada de afirmar a presença da escola no território. Claro, é assim, eu acho que não faz sentido na escola estar no território e depois não fazer parte desse território, não partilhar experiências com esse território, não estar próximo do território, e portanto essa é sempre uma estratégia da escola. E às vezes ouvimos muitas vezes que a Etoliva está em todo lado, que a Etoliva aparece em todo lado. Pois é verdade que isso é feito. Nós temos cerca de 250 atividades por ano, o que quer dizer que dá quase uma atividade por dia, e no tempo de aulas até há dias que até vamos por ter duas ou três atividades, e a grande parte dessas atividades são atividades que são feitas em parceria com os municípios, com instituições, com empresas, atividades da própria escola, que os professores também a nível pedagógico vão fazendo. Portanto, a escola tem uma dinâmica muito, muito própria, porque também há uma coisa que nós sempre focamos e que é importante, quer dizer, não faz sentido o ensino profissional estar fechado dentro de quatro paredes de uma sala. Portanto, há tempo para isso, porque há módulos e há disciplinas que assim o exigem e também fazem parte do currículo, e temos que perceber isso. Mas depois acho que há a parte prática, a parte técnica, que é importante que haja essa interação com a comunidade. E eu acho que temos feito bem esse trabalho, e portanto isso também faz parte da nossa estratégia, que é obviamente os alunos terem, participarem em atividades, estarem próximos da realidade, porque depois quando chegar à altura de irem para os seus locais de trabalho, para as suas empresas, para as instituições, ou irem para o ensino superior, estarem preparados para aquilo que depois vão encontrar. Muito bem. O que é que vai marcar essencialmente esta nova década? Já estamos a iniciá-la. Mais tecnologia, mais inovação, novas ofertas formativas, tudo isto junto, mais alguma coisa, o que é que vai marcar? Ou o que é que pretende que marque esta nova década? Eu acho que há aqui um ponto que é essencial naquilo que será o futuro, não do ensino profissional, mas da educação, que é as escolas perceberem e orientarem-se para aquilo que são as necessidades, as aspirações e as motivações dos alunos. E se nós conseguirmos chegar aos alunos, se nós conseguirmos fazer com que os alunos estejam motivados para aquilo que nós, escola, lhe podemos ensinar, acho que isso será o mais importante. Tudo o resto, a inovação, a tecnologia, o empreendedorismo, as melhores condições, as novas metodologias de ensino, fazem parte de um processo que já não pode andar para trás, porque hoje nós temos num telemóvel tudo o que precisamos. Basta olhar, nós abrimos o telemóvel, tendo internet, temos quase tudo o que precisamos. E portanto, hoje, para além disso, os nossos jovens, nós próprios, temos um conjunto de atividades, de outras formas, de muitas coisas para fazer na vida, e portanto não é fácil nós conseguirmos captar a atenção dos alunos para estarem na escola. E portanto eu acho que esse será o grande segredo, e isso só se conseguirá se nós conseguirmos ter uma metodologia de ensino que vá ao encontro daquilo que são essas motivações dos alunos. Portanto, nós não podemos, isso não vale a pena, continuar com os mesmos métodos que tínhamos no início deste século. Estamos a falar de há 20 anos atrás, tudo mudou de forma muito rápida, e eu ouvi esta frase, e foi uma frase que captei, que é: nós até podemos estar há 20 anos a fazer bem alguma coisa, mas estamos há 20 anos a fazer bem isso da mesma forma, então estamos a trabalhar mal. Portanto, temos que estar sempre a inovar, temos que estar sempre a modernizarmos, temos que estar sempre atentos às realidades, ouvir, saber ouvir e dialogar com todos, porque acho que esse será o grande segredo, porque é assim, nós podemos ter as melhores instalações do mundo, podemos ter as melhores tecnologias, podemos ter tudo aquilo que os alunos necessitam. Mas se não tivermos alunos motivados e se esses alunos depois não souberem utilizar esses recursos, não nos serve para nada. Portanto, o foco, e acho que isso deve ser o futuro do ensino, é, obviamente, irmos ao encontro daquilo que são as necessidades, as aspirações e as motivações dos alunos de hoje. Exatamente. O lema, neste âmbito, o lema Formar Futuros, que é um lema que a escola tem vindo a utilizar muito, não é retórica, é mesmo uma realidade na escola, na Eptoliva. Sim, claro que sim. Qualquer escola tem a nobre missão de educar, de ensinar e, obviamente, depois de formar pessoas, formar cidadãos, formar profissionais com capacidades técnicas, científicas, mas também com valores e de cidadania para o seu futuro. E nós fazemos isso no dia-a-dia, o melhor que podemos, e certamente que não nem sempre conseguiremos fazer aquilo que gostaríamos de fazer, mas também este formar futuros não é só a questão do ensino profissional em si enquanto jovens. Nós temos hoje um centro Qualifica, que é, no fundo, um veículo também para a educação e formação de adultos, onde nós temos tido uma grande afluência de adultos que querem melhorar as suas qualificações escolares, mas também as suas qualificações profissionais. Temos tido muitas pessoas a procurar formações mais específicas ao nível do português, língua de acolhimento. Estamos a falar só nesse aspecto. Tivemos durante este ano cerca de 200 pessoas que passaram pelo Centro Qualifica, e há agora novas medidas até para reforçarmos essa educação e formação de adultos. Aliás, há agora um programa que estamos a fazer também, uma candidatura agora até dia 15 de novembro, que vai permitir pessoas com diferentes níveis de escolaridade possam melhorar as suas qualificações. Portanto, este formar futuros é mesmo isto, é formar desde o dia em que eles entram na Eptoliva com 15 anos, geralmente é a idade com que podem entrar, com o nono ano, com o nono ano concluído, até à idade que as pessoas quiserem, porque nós na Eptoliva hoje podemos ter essa formação também ao longo da vida. Portanto, é isso mesmo, formar futuros. Capacitar essencialmente as pessoas para o futuro. Muito bem, encontramos-nos na reta final desta conversa. Não terminaria sem lhe perguntar se quer deixar aqui alguma mensagem antecipada para a Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, que vai marcar presença nesta cerimónia do 31º aniversário. A mensagem que eu posso deixar e aquilo que lhe transmitirei amanhã é, obviamente, reconhecer o esforço e realmente a proximidade que os governantes têm em vir aos nossos territórios, em conhecer os nossos territórios. Também acho que não fazem mais daquilo que é a sua obrigação, porque a obrigação é estarem próximos das pessoas, mas sobretudo o que eu acho que é importante, e quando nós muitas vezes tem-se esta ideia de que temos cá os governantes, temos cá pessoas que vêm de fora, e que muitas vezes é só um discurso e pouco mais. A verdade é que eu acho que é importante que as pessoas se identifiquem com estes nossos projetos, as pessoas tenham conhecimento destes nossos projetos, e, acima de tudo, é uma forma também de trazer cá as pessoas, porque não vêm só ver a Eptoliva, vêm contactar com um conjunto de pessoas, com os autarcas, com as empresas, com os nossos alunos, com os pais dos alunos. Portanto, estabelece-se aqui um contacto que de outra forma não aconteceria. Portanto, eu acho que isto é importante, não só para a escola, mas para a região. E depois também, obviamente, aproveitarmos estes momentos para, no fundo, lhes transmitirmos aquilo que são os nossos desafios, aquilo que são as nossas ambições, e, claro, e pedir-lhes o apoio naquilo que possam trazer para os nossos territórios, para a nossa escola, mas se for para outras instituições também ficaremos contentes. Portanto, acima de tudo, eu acho que o mais importante é este contacto de proximidade que existe e que não é da escola, é da comunidade. Acima de tudo, espera-se mais um momento alto amanhã da escola profissional com a comemoração deste 31º aniversário. Muito bem, muito obrigada, professor Daniel Diniz Costa, diretor executivo da EPTOLIV, a Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Arganil, que comemora esta sexta-feira o seu 31º aniversário. Foi mais uma rubrica Dar Voz ao Futuro aqui no espaço EPTORádio, na Rádio Boa Nova. Nós voltamos com este espaço informativo da responsabilidade da EPTOLIV daqui a 15 dias. Boa tarde. EPTORádio. Projeto de rádio da Escola Profissional EPTOLIV. EPTORádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. EPTORádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. EPTOLIV. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano.